mess. Saudações, tripulantes da nave Omniverso. Estamos de volta para mais um programa para lá de especial. Voltamos mais uma vez a falar sobre Jornada nas Estrelas. Dessa vez, o arco de histórias em 12 edições publicadas pela DC Comics entre 89 e 1990 e que saiu aqui pela Abril Jovem entre novembro de 91 e julho de 92, 9 edições da revista Star Trek, Jornada das Estrelas. Abril depois descontinuou. Na revista saía tanto série clássica como a série Nova Geração e um arco escrito pelo grande Peter David e com desenhos em 11 edições do James Fry. E aí, para isso, para explicar sobre essa viagem, está aqui comigo de novo, Reginaldo. Opa, e aí? E ao seu lado, o seu imediato, Jamerson. Que a força esteja com vocês. Estará comigo. Esse arco aí, escrito pelo Peter David, aliás, já vou começar fazendo esse pequeno adendo, né? Que pode falar sobre isso mais no final. Mas é muito bom ler a história do Peter David, né? O cara escrevia demais, né? Uma coisa que você lê assim, rapidinho, divertido, bom de ler, ótimos diálogos e por aí vai. Bom, esse arco aqui, ele se passa entre os dois últimos filmes da série clássica, né? Que é o Jornada das Estrelas 5, A Última Fronteira, e ele termina já próximo do Jornada das Estrelas 6, A Terra Desconhecida. Tá nesse miolo aí. Reginaldo, é você que vai resumir para nós esses lindos filmes da série Jornada das Estrelas. Ah, esses três, os três longas principalmente, né? A Ira de Khan, que é o segundo, a Procura de Spock e o, acho que é A Volta para Casa, não é isso? O quarto. Os três, eles formam praticamente uma história só, né? Que é quase assim, vamos dizer assim, o primeiro, o longa, né? Ele tem um visual que foi levado para o cinema, né? Modificado, os uniformes estão modificados. E a partir desse segundo, né? Ele é mais fácil de identificar por aquela roupa vermelha da série pro cinema, né? Feita pro cinema. Eu ia falar da vermelha da série clássica, mas não é o pijama. É aquela sobrecasaca, né? Um estilo bem militar, um corte militar. Todas as blusas são vermelhas e as calças são pretas, né? Então a gente identifica a série clássica no cinema mais por essa vestimenta aí, que eu acho um dos uniformes mais legais, assim. Embora isso daí devia ser horrível pro ator, porque vira e mexe você vê eles com aquela roupa aberta, porque ela é toda apertada, né? Ela é toda fechada com velcro, assim. A história em si eu acho, cara, fantástica, assim, né? No segundo filme eles trazem de volta um vilão clássico, né? Que é o Khan, aquele guerreiro, né? Geneticamente alterado, né? Que aparece na série original, né? Uma história bem legal. Qual que é o nome do episódio, Jamerson? Você lembra? Não, mas é As Sementes de Alguma Coisa. Então, aí eles trazem de volta, que até que você vê em Cypher brincar tudo, que o pessoal grita Khan, né? Por causa realmente que ele é emblemático, assim, é um vilão emblemático. Ela termina, quem não viu me perdoa o spoiler, mas ela termina com o Spock morrendo, né? No meio desse plot, projeto Gênesis, né? Que ele regenera um planeta. Isso daí é usado no segundo filme, num planetoide que depois o Spock quando ele morre no final do filme, ele é feito aquela cerimônia e ele é ejetado da nave, cai nesse planeta, né? Então, o terceiro filme começa com o McCoy, né, agindo estranho depois da morte do Spock, e você descobre que o Katra, né, a essência, vamos dizer assim, vital, a alma, parte da alma do Spock está na mente do McCoy, né? Ele teria que ser levado para Vulcano e passar por uma cerimônia, né, religiosa, típica dos Vulcanos, para, vamos dizer assim, dar um destino para essa alma, né, para a essência que era o Spock. Só que ao mesmo tempo que isso acontece, o Spock está se regenerando ou ressuscitando, não sei como a gente poderia falar, nesse planeta Gênesis, e aí existe essa possibilidade de unir, né, o corpo e a mente e trazer de novo de volta o personagem. É um barato você ler depois histórias de bastidores disso, que o Spock quis morrer no segundo filme, né, ou melhor, o Leonardo Nimoy pediu morrer no segundo filme, ele queria parar de atuar, né, não queria mais ser o Spock, aí ele voltou no terceiro dirigindo, né, então fizeram uma concessão, né? Star Trek tinha por trás uma batalha de egos aí gigante, né, cara, do Nimoy e do Kirk, né, dos dois atores principais. Então é legal saber disso também dos bastidores, né? Bom, o final do terceiro filme, o Spock volta à vida, né? Participa. Ele ressuscita, né? Vamos falar assim. E o quarto filme, assim, vamos dizer, é uma coisa assim mais descontraída, uma volta pro passado, eles voltam pra Terra no passado, o Spock ainda tá se adaptando, mas é um barato, assim, que você vê já nesse quarto filme, acho que é nesse quarto filme que aparece o embaixador Klingon já, vamos dizer assim, querendo, né, a condenação da tripulação da Enterprise por conta dos confrontos que eles tiveram com os Klingons no terceiro filme. Eu acho que a história começa aí, né, depois do final desse quarto filme aí, não é isso, Jamerson? Exatamente isso, Regi. É interessante a gente fazer um resgate aqui um pouco diferente, porque desde o primeiro filme, a Jornada nas Estrelas voltou aos quadrinhos. A Marvel, ela fez uma edição especial com 80 páginas que adaptava o primeiro filme. Foi publicada aqui no Brasil pela editora Abril. E depois a Marvel deu sequência numa série mensal que foi escrita pelo Marvin Wolfman. E tem uns episódios, se não me falha a memória, desenhado pelo Klaus Janson, aquele finalista de uma certa história do Frank Miller. A série foi encerrada, mas quando a DC viu a possibilidade daqueles três filmes que você está se referindo, Regis, a DC foi e apresentou o projeto para um escritor, nós estávamos conversando sobre ele agora há pouco em off, que é o Mike W. Barr, e ele fez uma história que iniciou a série da DC, a primeira série da DC de Star Trek, que durou 54 edições, que é anterior a essa série que nós estamos conversando. Aí ele faz um arco, o W. Barr faz um arco introdutório, na verdade um enfrentamento ali entre super seres, e depois ele vai e faz um arco grande, que é uma versão do Espelho do Universo. Ele dá sequência a uma famosa história da série de TV, um universo espelho que existe. É interessante que nesse momento em que ele publica o arco do Espelho do Universo, já não tinha mais a Enterprise, porque, eu não sei, vou fazer também um spoiler, no filme 2, A Ira de Khan, a nave Enterprise ela é destruída. E aí, a partir daquele momento, na série regular da DC Comics, a equipe da Enterprise, Kirk, Spock, McCoy, eles ficam em outras naves que normalmente o nome não aparece. É a coisa mais divertida, você fica assim, às vezes passa 8, 9, 10 edições sem eles se referirem. Como o modelo é um modelo parecido, você só sabe que é outra nave, porque a Enterprise foi destruída. Então, quando você pode notar que existe o seguinte, os três filmes eles funcionam um na rabeira do outro. A Regi está me corrigindo, que é no terceiro filme, mas a colocação, na verdade, é que o arco de histórias é depois do terceiro filme e já com a Enterprise destruída. Então, assim, os três filmes não têm um espaço, principalmente de anos, né? Toda a continuidade que o Barr inseriu nos quadrinhos, ela é uma história alternativa, certo? Aí, quando a série Star Trek da DC já está chegando ali no número 50, 48, 47, a DC, ela contrata um novo escritor que vinha do mercado de crítica de quadrinhos, que era o Peter David. E esse Peter David, ele faz um arco de histórias para a primeira série que chama-se Quem Matou o Capitão Kirk, que é uma história em 6 ou 7 partes, que é a primeira história dele. É muito fácil encontrar essa encadernada americana. E aí a Paramount chega para DC, gosta da história, chega para DC, apesar que tinha um cara lá que censurava o Peter David. A Paramount chega, olha, os quadrinhos estão um pouco diferentes do visual da série de cinema, então nós queríamos reiniciar as séries e aproveitar e fazer uma nova série regular da nova geração. Então, nesse momento, a DC encerra a primeira série, que ainda é inédita no Brasil, e começa a segunda série, cujos 12 primeiros números é esse arco que nós vamos discutir hoje. Isso, que é subsequente, é bem depois do quarto filme, não é isso, Jamerson? Quando eles voltam do passado, né? Aí o Kirk é punido, ele deixa de ser almirante e volta a ser capitão, e eles recebem a Enterprise. Acho que é Enterprise C, né? Uma nova Enterprise. É, na verdade, eles recebem uma nova Enterprise, né? Mas eu tava assistindo Nova Geração essa semana e lembrei que a Enterprise C é aquela da Guerra dos Romulanos com o clique, né? No episódio Yesterday Enterprise. Você lembra desse episódio? Tem a Enterprise que viaja no tempo. E isso é um episódio de Nova Geração. Então é uma Enterprise que viaja no tempo e ela foge de uma batalha com os Romulanos, e por causa dessa batalha os Klingons iniciam uma guerra com a Federação. Então, mas qual que é essa Enterprise da série? Ela é a C ou a D? Agora me fugiu, cara. Não, ela teria que ser a C, né? Continuidade, porque a D já é a do Picard, né? É. Isso, certo? Mas assim, nós sabemos que Star Trek não tem realmente um cara que... um advogado de regras para limitar a continuidade, né? Eles vão inserindo continuidades, né? Inclusive, essa Enterprise C, ela simplesmente pode ter encerrado a missão nessa batalha contra os Romulanos, né? Mas já com a capitã, que é a capitã que morre nessa batalha. É o episódio 16 da terceira temporada. Então, só para deixar claro, antes de seguir, né, complementando as duas informações, o Khan aparece no episódio 22, né, o Space Seed, da primeira temporada da série clássica, e a Enterprise é destruída no terceiro filme, né, A Procura de Spock. E aí, antes de continuar, nessas revistas da Abril, tem uma coisa muito interessante que... já conversamos sobre isso, eu conversei muito também sobre isso com o Reginaldo Nioff, que é essa relação doentia dos fãs, dos Trekkers, com as séries, né? Essas 9 edições da editora Abril, da revista Star Trek Jornada das Estrelas, que inclusive eu não sabia que já chamava Star Trek, né? Eu pensei que Star Trek era coisa bem já próximo dos anos 2000. Eu pensei que aqui fica só Jornada das Estrelas mesmo, as coisas no Brasil. Que eu lembro da série da Manchete, né? Eu conheci a série para aquelas reprises da Manchete. E aí essa revista da Abril, esses 9 números, se você pensar, o arco do Peter David são 12 edições. Tá encaixado nesses 9 números. A revista tinha 50 páginas, então via uma história, logo no começo, né? Nas primeiras edições, vinha uma história da série clássica e uma história da nova geração. Se você pegar as 9 edições, a nova geração só tem 2 capas, né? A segunda e a sétima. E várias edições, as duas últimas, a quinta e a sexta, só tem história da nova geração, da série clássica. E aí, se você pegar lá a seção de cartas que abriu, colocou logo no começo da revista, né? Que era, é basicamente uma troca de correspondência dos fãs, né? Os fãs escreviam, vamos comunicar e tal. A galera tá descendo o pau e a nova geração, né? Tem uma coisa muito atual que aconteceu na primeira temporada de Discovery, né? A segunda temporada foi mais aceita, mas na primeira temporada teve entrega descendo o pau na série, é um absurdo. E aqui é um documento histórico, né? Da época que a nova geração tava passando na Manchete pela primeira vez, né? Tava meio atrasada a Manchete, e aí começar a segunda temporada e a galera tá de novo descendo o pau numa nova série de Jornada nas Estrelas, né? É impressionante essa... Rodão, é interessante o seguinte, Nova Geração, pra mim ela só começa mesmo na terceira temporada, e não é o episódio 1, porque o episódio 1 é uma versão daquela história Miss Marvel sendo estuprada. Tem uma história semelhante, uma consciência alienígena que engravida uma tripulante da nova geração, e aí ela pare e o cara cresce porque está apaixonado por ela, certo? É aquela mesma trama, mas a partir do segundo episódio a série melhora bastante, e é no final da terceira temporada que vem pra mim um dos melhores episódios da série, que continua é o último da terceira e o primeiro da quarta, que é o melhor de dois mundos, né? O melhor de ambos os mundos, né? Que é o confronto entre a Enterprise e os Borg. Agora, parece que todas as séries elas tiveram um primeiro ano muito ruim. Discovery teve um primeiro ano muito ruim e só melhora quando eles abrem espaço para fazer fanservice, né? Não, o problema é assim, eu concordo com o Cudão. O fã vai reclamar mesmo, vai estranhar, né, novidade. E realmente, assim, você vê, é muito similar as reclamações que tem com Discovery com o que tinha com a nova geração na época, que era assim, era a inovação, né? Eu até concordo um pouco que a atmosfera, clima, Discovery tem algumas falhas assim. Eles consertaram parte disso na segunda temporada, né? Mas é assim, nunca vai ser perfeito e nunca vai ter, né, o mesmo brilho da coisa do passado, assim, vamos falar. Não tem jeito, cara. Fã é fã, assim, né? Isso não vai mudar, cara, assim, né? O Regi, completando, eu acho que a maneira que eles resolveram para consertar os problemas da continuidade de Discovery foi um erro, né? Assim, por exemplo, consertar os problemas foi certo. Agora, a maneira foi... Eles simplesmente a confirmar no primeiro episódio da terceira temporada, mas eles fizeram... Foi, eu vou dar um spoiler aqui. Eles jogam a Discovery pro futuro. Eu ainda não acabei de ver. Eu acho que tem outros problemas fora isso. Você fazer um prequel com uma defasagem tão grande de tempo, com tanta, vamos dizer assim, inovação visual que tem hoje, condições de melhoria visual, você não consegue, né? Você deixa muito assim anacrônico você mostrar uma história antes que, vamos dizer assim, ela é visualmente mais avançada do que a história original, né? E ela teria que ser, de certa forma, vamos dizer assim, ou contemporânea, né, cara? Que eu digo, com aquela tecnologia da série original, né? Que é o cara mexendo num saleiro e falando que tá curando a pessoa, tracoider, né? Assim, aquela coisa tosca, né? Os botãozinhos, as luzinhas, os painéis com botãozinho, com luzinha, né? E aí você vê uma Discovery que é análoga a esse período, com hologramas, com, né, com outro tipo de viagem espacial, assim, então é outra questão. Eu acho que, assim, vamos dizer assim, pra gente voltar pra HQ, né? Essa parte aí do cinema, os seis filmes originais, eu acho eles fabulosos, cara, assim, mesmo tendo, tem gente que não gosta do quinto, diz que é horrível, filme do Kirk, né, que ele escreveu, tem gente que coloca números, os filmes com números ímpares são ruins, paciência, né? Eu acho que, no geral, quando você olha o todo, eu acho bem interessante, e eles trazem uma unidade, assim, uma coesão. E essa derivação dos quadrinhos foi muito respeitosa, cara. Eu acho assim, eu acho legal demais. Ela se encaixa mesmo no final do quarto filme, né? Ela dá uma continuidade. Foi como eu falei, alguns personagens que você já vê no quarto filme, eles já aparecem na série, né? No quadrinho mesmo. E eu acho que a história derivada, assim, é fantástica, cara. Achei muito boa. É acima da média. Vamos falar, não vamos exagerar no fantástico, mas é acima da média, cara. É muito boa. Bom, então vamos nos adentrar nesse maravilhoso gibi. Pode-se dizer que é um arco em 12 partes, né? Isso que é o ponto alto do Peter David, né? Além dessa dinâmica que ele dá, né? Uma história avança, não tem enrolação, não tem tempo pra nada. Ele distribui bem o peso entre a tripulação, então tem espaço pra todo mundo da série clássica. Todos os principais ali, né? O trio principal, a Uhura, o Chevok e o Sr. Sulu. Então, todos eles têm espaço. Todos eles têm seus plots ali desenvolvidos em momentos diferentes. E ele consegue fazer um roteiro de um filme, né? Porque é uma história longa. São um gibi, afinal, um gibi de 12 partes. Que você não se perde, né? Que ela vai avançando. Tem um plot ali principal, que é basicamente o julgamento do Kirk, né? O Kirk vai ser acusado de alguns crimes pelos Klingons, e mais à frente por uma outra raça que aparece, que é introduzida na história, né? O crime... não a raça, mas o crime é introduzido na história. E aí o Peter David consegue desenvolver vários plots menores que estão em sintonia com esse plot maior do julgamento do Kirk, né? Tanto que o final da série, as três últimas partes, é o julgamento do Kirk, né? Ele fecha bem essa questão, né? Ele encerra todos os plots na nona, a décima, a primeira e a décima segunda, é somente no julgamento, que também é sensacional, assim. Ele consegue fazer uma história lá no tribunal, o negócio avança bem dinâmico e legal. E aqui aparece, né, quatro novos tripulantes, né, que é introduzido ao redor da série, cada um também tem sua importância, né? A Mira, que é aquela alienígena lá cheia das pontas e no rabinho, né, e parece um... É a Estelar, como se a Estelar fosse filha de um bode, né? É basicamente isso, né? O Alferes Fulton, né? Que é um novato da equipe de segurança, um magrelo esguio, que lembra muito os personagens de Avatar. A Cantili, que é uma sino-americana, que aparece também na série. E a Sarah Tuschinski, que é uma operadora de teletransporte que fica ali trabalhando com o Scott, né? E aí, isso de novos integrantes na equipe é uma coisa recorrente, né, Jamerson? É, cada versão da série clássica, seja a versão do desenho animado, seja a versão da Marvel, seja a primeira série do Michael W. Barr, eles introduzem personagens secundários. Inclusive, na série do W. Barr, já tinha um Klingon trabalhando na Enterprise. Mas, assim, é uma característica, porque a empresa que está licenciando o produto, ele quer ganhar algo mais e, às vezes, até ganhar com a revenda daquele personagem ao universo da série principal. Você me falhou o nome, a conselheira Kirk, em certo momento as ações dele são colocadas em questionamento por um superior e eles colocam uma conselheira na nave dele, que era um visual semelhante à conselheira Troy em Nova Geração. É um cargo não direto, né? Depois a própria estrutura de Jorra nas Estrelas deixou de usar esses personagens conselheiros, mas é uma pessoa que vai dar suporte ao capitão. Ele vai ter uma estrutura de conhecimento do manual da frota, e é interessantíssimo porque Kirk evidentemente se apaixona pela mulher, a mulher se apaixona por ele, e eles começam a fazer um joguinho que diverte muito a gente, porque a gente sabe no que daria aquilo. Vocês gostaram da introdução dessa personagem? Ah, eu gosto bastante, cara, dela e de todos os personagens novos que entram, porque aí aparece mesmo, assim, vamos dizer assim, a vida da nave, né? Que nem o Alferes Fulton, assim, que o Dão falou, ele é magrinho, fininho, né, mas ele é super forte, ele vem de um mundo, acho que é mais denso, né, então ele é super forte. O Sulu se envolve num triângulo amoroso, né, assim, né, tem duas tripulantes que se interessam por ele. Eu acho legal essas historinhas paralelas que vão dando, assim, vão enchendo a vida, né, dentro da Enterprise, assim, ela não é uma coisa focada só na ponte, né, só numa pessoa só, né, que via de regra às vezes é o capitão, né, cara, ou então, você vê, que é uma das críticas de Discovery, que tudo, né, a Michael acaba fazendo tudo, né. Você até entende isso, né? Porque você vê que, assim, uma das primeiras coisas que o Peter David faz é realmente, assim, é abrir esse leque, mesmo que você não veja muita coisa, mas você vê, né? Eles têm, eles não são NPCs, né? Eles são personagens mesmo, assim, com atuação, com interação, né? E eu acho isso muito legal. A conselheira, eu não achei ela tão, assim, vamos falar assim, parecida com a Troy, né? Mas até a Troy mesmo, ela demorou pra ganhar um... pra entrar nos trilhos, assim, né? Pra ter uma, vamos dizer assim, uma funcionalidade mesmo, né, cara? Mas é legal, pra essa história, ela é chave, essa vamos dizer assim, essa dinâmica dela com o Kirk, é uma cara da série também, né, meu? Que o Kirk até nos quadrinhos, ele é aquele canastrão, né, cara? É aquele canastra que não tem jeito. E a forma como ela é introduzida, né? Ela tem esse lance das iniciais do nome, eles acham que é uma coisa, mas é outra. A própria dinâmica, né, ela dá nesse início dela, dá esse tom mais humorado pra série e tal. Então, é isso que eu falo, cara. Isso que eu falei no começo. Como é bom ler gibi do Peter David, sabe? Como ele tem domínio da narrativa, todo mundo tem importância. Tem momento pra tudo, tem momento pra humor, pra ação, pra drama, sabe? Nada falta, o negócio funciona direitinho. O cara, assim, é um escritor que faz muita falta hoje nesse mundo das mensagens, né? Aquele cara que entrega uma mensal com constância, né? E isso que eu acho importante ressaltar, Adão, é porque o cara... nada fica sobrando, certo? Realmente existe uma tramazinha ali com o superior que vai ser definido no arco seguinte, que é o último arco que ele escreve, que ele já faz com a parceria com o Bill Mummy, que é um cara do Perdidos no Espaço. Mas fora isso, é uma história que você lê, se diverte, certo? Você não precisa ter um pré-conhecimento, mesmo nas histórias que estão ali abordando personagens da série de TV, você vê aquilo. Se você conhece a série de TV, é algo que aumenta a sua diversão. Se você não conhece, tá ok, tá tudo ali, é tudo explicado sem que você tenha que ler trocentas edições ou assistir trocentos episódios da série. Sim, funciona muito bem, sabe? É uma coisa assim, que é isso que eu falando, faz falta hoje, nesse meio de mensais, de tem muito escritor que é estrela, que parece que quer fazer sempre, que escreve pensando no arco, né? No encadernado, no capa dura que vai ser lançado depois, então são arcos mirabolantes, e o cara esquece de fazer aquele, a história andar, sabe? Fazer aquela coisa mensal que você acompanha regularmente e com a mesma intensidade, sabe? Não é questão de ficar batendo a mesma tecla, de fazer o básico, feijão de arroz, o feijão com arroz, não fazer nada excepcional. Não é essa a questão, é fazer bem feito, é fazer um negócio que mantenha um nível, sabe? Tem um nível a ser seguido, então ele consegue espalhar muito bem tudo, né? Nada fica solto na história, né? Até esse arco do Sr. Sulu, que é envolvendo as duas cadetes, né? É muito bom também, sabe? Ele passeia pela nave, é isso que o Reginaldo falou, não fica só na ponte lá nos três principais, você vai passeando pela nave junto com ele, né? E vai vendo outras pessoas, vai vendo as pessoas ali, né? Aqueles coadjuvantes que tem na série, né? Tem sempre entrando pelo corredor pra cima e pra baixo, sabe? Não é uma nave vazia, não é uma nave oca, né? Uma nave que não precisa da Michael Batman, né? Que resolve tudo, não precisa nem de capitão, né? Ela consegue resolver tudo sozinha. E aí, pra gente andar, né? Já que estamos falando disso aqui, os plots, né? Desse arco do Peter David começa com o Kirk, né? E a tripulação voltando pra Enterprise, né, uma nova Enterprise após a destruição lá que rolou no outro filme. Eles estão voltando pro espaço, vão retomar suas missões. E aí, o embaixador Klingon exige, né, a prisão do Kirk, pelos crimes cometidos por ele contra os Klingons. Então ele bota a cabeça do Kirk a prêmio, bota um valor altíssimo, então joga a informação em todo o universo que a cabeça dele tá a prêmio, quem a recuperar vai receber uma bolada gigantesca. Nisso aparece os Naguls, né, que é uma raça fanática, religiosa, né, que possui um líder que é super poderoso e que controla todo mundo, ele o Sala, né? Esse Sala, ele representa toda a raça, ele é tipo o líder da raça e todo mundo obedece. Ele é super poderoso, mas super arrogante, né? E aí, nesse percurso, os Nargos estão perseguindo um dos seus, que tá fugindo do planeta, e aí a Enterprise dá briga ao cara, né? Puxa ele pra dentro da nave, o salva, e aí a nave dos Nagus chega, pede pra ele ser entregue, eles não entregam o cara, né? Querem saber o que tá acontecendo, e o Sala vai lá e mata o cara à distância, destrói o cara, né? Lá na frente, no julgamento, vai ter todo aquele debate sobre a primeira diretriz, né? Que aqui foi traduzida pela Abril como diretriz primeira, né? Que diz que a Federação não vai, a Frota Estelar, né, não vai interferir na vida de nenhuma raça, né? Então, os Nagu puxa por isso, né? Que ele se intrometeu num assunto que não devia se intrometer. E aí, uma das coisas que... um dos personagens principais nisso tudo é o Imperador Klingon, né? O Iran Huth. que Reginaldo é quem conhece ele muito bem. Esse embaixador aí que aparece, ele aparece no quarto filme já, né? Ele já tá reclamando, assim, que é uma coisa que, sei lá, acho que não tem pé nem cabeça, né? Que se você vê no terceiro filme, quem atacou, os Klingons destruíram a nave, aquela nave médica, né, que tava o David, o filho do Kirk, depois eles mataram o filho do Kirk, né, aí a hora que o Kirk matou todo mundo, né, meu, porque o Kirk também era Michael da época, né, meu, então ele passou a vamos dizer assim, a reivindicar uma punição na esfera política, né? Que você vê um pouquinho só, tanto nos filmes quanto aqui, né? Aquela politicagem da federação. E eu acho muito legal, cara, porque ele é um Klingon, assim, envelhecido, né? Ele tem todo um visual, assim... os Klingons são demais, cara, assim, eu acho que é uma raça que teve, o desenvolvimento deles começou no cinema, né, eles tiveram uma boa participação nesses primeiros filmes, daí passou para, né, a nova geração, né, e eles enriqueceram, cara, eles se tornaram uma raça importante, assim, né, que é mais uma coisa que hoje a gente vê, não é bem aceito essa atualização que foi feita deles, assim, tanto na questão visual, que eu acho que incomoda mais, né, mas até mesmo, assim, de cultura, é uma das espécies que teve mais desenvolvimento, assim, durante todos esses anos aí de Star Trek, cara, né, e ele tá bem representado no gibi, cara, porque ele é um personagem marcante, bacana, assim, né, é uma figuraça, cara, eu acho ele bem legal, né, ele aparece durante todas essas edições, né, mas o arco, vamos dizer assim, manipulando pra ter alguma... Ele é o antagonista, cara, desse arco, vamos dizer assim, né? É, tanto que ele está sempre... Tudo passa por ele, né? Toda essa parte mais vilã, vamos dizer assim, do arco, tá passando por ele, como isso desemboca lá no final, né? Já, mas você gostou dessa participação dos Klingons, como eles foram retratados pelo Peter David? Eu acho que o Peter David, ele entendeu que os maiores vilões da Enterprise original eram os Klingons, independente das raças semideusas ou raças que fingiam serem deuses ou qualquer outro, os vilões realmente eram os Klingons e ele conseguiu inserir os Klingons que já tinha todo um histórico recente com o Kirk, né? Eles tinham matado o David, né? David é o nome do menino do Kirk, no terceiro filme, né? Que inclusive é o Doc Brown, né? O ator que faz o Doc Brown é que é o Klingon que mata o filho do Kirk, de Volta pro Futuro, né? Então, assim, eu gostei do uso. Acho que me convence. Às vezes os Nazgûl me lembram o pessoal muçulmano, né? Me lembra os Yatolás, né? A maneira como ele é retratado naquele momento. Mas o Klingon dá aquela ideia de vilão bem usado, pé no chão, né? Tipo assim, nós temos os Nazgûl, mas isso aqui não é a trama principal. A trama principal são os Klingons, é esses que você tem que ter medo, né? Então, assim, eu gostei e eu acho que foi um bom uso dos personagens. Ele enriquece, sem contar detalhes. Não há um detalhamento do que são, de onde vem, nada disso. Mas ele enriquece na trama porque usa de forma adequada. Isso é muito legal, né? Você nunca perde de vista que o mal ali presente são os Klingons, né? Por mais que os Nazgûl, vocês falem muito, né? O Sala é super arrogante, ele se acha o verdadeiro perigoso, né? Ele que vai dar cabo no Kirk e tal. Mas em momento algum, Peter David deixa você esquecer que o problema ali são os Klingons, né? não é o Sala, né? Não é os Nazgûl, né? O problema a todo momento é os Klingons, tem que ficar de olho neles, né? E eles estão bem espalhados, né? Tanto no embaixador como em outras naves ao redor do universo, né? E aí, nesse caminho até o julgamento do Kik, vai surgindo outras missões, outros alienígenas, e pra mim, disparado melhor é justamente o vilão que aparece caçar o Kik, né? Já como falei no começo, os Klingons botam a cabeça do Kik a prêmio, dá lá um valor absurdo por isso, e aparece o Sweeney, né? Que é um caçador de recompensas que toca o terror na própria nave, né? Bota a sua tripulação ali controlada na base do medo, não morre de medo dele. Ele tem um raio mortal poderosíssimo, assim, que salta da cabeça. E lá na frente, ele é apresentado ainda numa parte mais escura, né? E lá na frente, o Peter David o apresenta, né? É, tira essa escuridão e mostra quem é realmente o Suíne, né? E aí, o que, é que vocês acharam desse personagem? Pô, eu acho legal, cara, até de aparecer assim um caçador de recompensas, né? Que é uma coisa assim, vamos dizer assim, mais Star Wars que Star Trek, né? Star Wars tem quase assim uma classe, né? Uma categoria dos Bounty Hunters, né? E ele nada mais é do que um Bounty Hunter mesmo, cara. É, acho legal, acho um vilãozão legal, assim, e esse visual, né? Você imagina que vai vir um alienígena, uma coisa totalmente assim, né, ameaçadora, e é um tiozinho, né, ele parece um Vincent Price, assim, né, meu, de bigode fininho, assim, então, achei bem interessante, cara, no meio da trama, assim, né, bem legal, cara, bem legal mesmo. Eu achei divertido, porque num primeiro momento, quando ele fala que vai introduzir um caçador de recompensa, você fica com aquela ideia preconcebida, né, de um lobo da vida, né? E as primeiras vezes que ele aparece no escuro dão essa ideia, né? Trabalham essa ideia, mas aí não, o cara tem tudo a ver com a proposta da série. Ele poderia ser um perfeito personagem da série de TV, ele é crível como um personagem da série de TV. Eu queria até comentar isso, é que às vezes o que acontece, as séries de TV não tem muito orçamento, ou não tinham muito orçamento, então às vezes quando vai para os quadrinhos, o cara dá uma forçada na tecnologia, adaptando aquele conceito da série de TV e dá uma incrementada na tecnologia. Eu achei essa série do Peter David, e tem um arco de uma série de quadrinhos do quarto Doutor, Toru, certo? Que é realmente o cara, ele pega aquela tecnologia que você vê naquele momento da série de TV e transporta para os quadrinhos, sem fazer um avanço fenomenal, né? Um Senhor Fantástico dentro do universo Marvel. E eu vou pôr meu direito a veto aqui, viu, meu? E não vamos falar de Dr. Who aqui. É, eu já ia falar disso, né? Vamos manter a sanidade, tá? A compostura, né, meu? Escapou, tudo bem, mas... Que não se repita. Vai, não peque mais, James. Falando em pecado, eu queria puxar de vocês a Enterprise. Antes de vocês falarem dessa versão da Enterprise aqui, dessa história, esse arco, né, escrito pelo Peter David, a série é desenhada pelo James Frey, né? Eu acho, de cabeça aqui, chutando, além de criar esses personagens que nós falamos aqui, né, a Mira, a Blaze, o próprio Sweeney e tal, né, o Sala, foi introduzido junto com o Peter David, eu acho que ele é mais conhecido pelo Nômade, né, aquele Nômade que saiu nas últimas 10, 15 edições da revista do Capitão América, né? Aquela que era escrita pelo Fabian Cieza. Você lembra disso? Eu acho que é desenhada por ele. Cara, ele desenha muito ruim. Ele tenta emular o rosto, né, dos atores nesse gibi, mas os atores do filme, né, já mais velhos e tal. A única que tá velha é a Aurora, né? A Aurora tá bem acabada, a Aurora dele. O Chevok, às vezes você se passa. O Sulu ficou muito bom, mas o Kirk dele é muito mal feito, sabe? Eu acho o desenho dele muito horrível, mas... Dentro dessa proposta, o que, é que vocês acharam da Enterprise, né? Se ela tá bem caracterizada, como ela é usada na história para dia a dia e para o combate? Eu não tenho uma crítica tão grande quanto você, quanto aos desenhos, porque eu nunca vi série de TV adaptada para quadrinhos com um bom desenhista, certo? Eu já li várias, não vou dizer que é um conhecimento muito rico, não. Eu já vi várias. É sempre o cara que está começando carreira, o cara que está em decadência, né? Nunca é um grande artista da empresa trabalhando naquele, porque o licenciamento dá pouco dinheiro para a empresa que está publicando e por extensão para desenhistas. Tanto que é clássico a história, a dona do Sombra pagava centavos ao Kylie Baker na época em que ele estava fazendo o Sombra. Ele abandonou o Sombra exatamente por causa disso, né? Pagava centavos, 15, 20 centavos por causa da edição de royalties. Eu achei o desenho padrão, não vi tantos defeitos assim, não. É sempre complicado, né, meu, trabalhar com rosto de ator, assim. Eu acho que me incomoda um pouquinho, não faço questão, não. Mas também não é uma coisa que me pegou nisso, não. O que me incomoda um pouco mais, eu acho que assim, mas aí é geral, acho que até a gente comentou isso lá num desses Star Trek do Kirby também, que eu acho que assim, as cenas de espaço, assim, tudo, elas poderiam ser grandiosas, assim, elas poderiam ser, né, não tem limitação nenhuma para fazer aqui, né, e elas são contidas, assim, são até sem graça um pouco, não é o foco da narrativa, né? Na verdade, não é nem o foco de Star Trek, o combate espacial, mas ele está presente e ele poderia, por ser quadrinho, ser grandioso, mas não é, realmente não é. Vamos dizer, a história se passa internamente na Enterprise, é a tripulação mesmo, é a interação entre eles, não é essa pegada, não, cara. E da arte não me incomoda, não, né? Lembrei do Nômade, é o Nômade barbudo com o nenezinho, Dão? É esse mesmo, do Nicieza. Nossa, que coisa ruim, cara. Pô, sabe qual eu lembro desse Nômade? Daquela propaganda da Abril, que vinha no formatinho, que ele era ele em pé assim, com a arma na mão, aí o novo Nômade, né? Aguarda na revista de Capitão América, quando começou. Não, óculos, né? Óculos quadrado. É, Renato cabelão. Gaúcho, né, isso mesmo, né? Deus, é isso mesmo. Não, mas agora que você falou disso daí, das lutas, tem uma passagem já no final, né? Que o Kirk fala isso, né? A RJ fala pra ele, né? Pô, ele diz assim: não, nós temos uns 15 minutos. Ela falou: não, nós não temos nem esse tempo. Ele falou: não, nenhuma batalha espacial demora mais que 15 minutos, né? Ele tenta deixar claro, né? Que batalha espacial realmente é muito rápido, né? Não tem muito o que fazer, né? Por isso que todas as cenas, assim, 90% das cenas da série, desse gibi, se passam internamente, né? E aí, Jamerson, já se caminhando pro final, dá aquela resumida aí nesse arco final, né? Que é o julgamento do Capitão Kirk. Realmente, o julgamento do Capitão Kirk é o nome do arco que compõe as três últimas edições, que são as edições 10, 11 e 12, que conclui o arco. Eu acho o ápice da trama. O Peter David, ele tem um domínio ali na maneira como ele resgata da série de TV os personagens e que ele consegue, sem esforço nenhum, apresentar esses personagens como os advogados. Então, na hora que o Kirk precisa de um advogado, ele vai ser julgado, e aí ele resgata um advogado da série de TV clássica. Ou então quando ele chama personagens para depor, personagens que foram influenciados por quebras que o Kirk fez da primeira diretriz, sabe? E isso é rico. O David tem um domínio muito grande disso. Ele sabia do que ele estava fazendo. Ele não fica nenhum momento uma impressão assim de que foi uma solução meia boca. Não, ele pegou os personagens, ele sabia. E outra coisa, nós estamos falando de 1989, 1990. Naquele momento já tinha a série em fita de videocassete. Mas não é igual hoje, que a gente tem serviço de streaming, que se algum dos nossos ouvintes quiser parar agora, por favor, não parem, esperem terminar o programa, mas ir lá para o Netflix e pegar os 30 dias grátis, os 15 dias grátis do Netflix e assistir os episódios, certo? Você vai conseguindo. Naquela época, você só tinha as fitas de vídeo que não eram tão populares. E o Peter David consegue apresentar os personagens para nós perfeitamente. Você sabe quem é aquele personagem, você sabe qual o envolvimento dele tem com a equipe do Kirk. Você não precisa ler um livro de referência antes. Sabe aqueles arcos enormes de quadrinhos que você tem que ler 50 edições antes de Batman para entender a importância daquela história? Não! Ali, ó, em meia página, David apresenta o personagem, apresenta o episódio, Abril tem o cuidado de fazer uma referência com o episódio original e tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Você não perde nada com isso, ao contrário, enriquece. Você sabe que existe um advogado da série clássica que o advogado e o promotor eram inimigos e que ele depois eles se casam. Isso fica divertido. Eu achei um uso perfeito. Achei Peter David que encerrou muito bem a história. Ó, só pra quiser não ver os filmes, as séries eles têm na Netflix e os filmes eles têm na Amazon Prime, que também tá, acho que R$7,90 de teste. Também vale a pena, cara, pra assistir. Porra, sério? Porque no Netflix só tem o segundo, né? Só tem a Ilha de Khan. É, Netflix tem a Ira de Khan e tem os filmes do Abramverso. Sim, e tem alguma nova geração, tem não? O Gênesis, um deles, eu acho. Nêmesis, o pior, né? O Nêmesis. Nêmesis, isso aí. Ah, cara, eu gosto também bastante dessa conclusão aí do julgamento. Acho bem legal mesmo, essa amarração assim, trazendo personagens aí, né? Só acho que o Kirk tem que ser condenado, cara, porque ele é muito folgado mesmo, assim, né? É o cara abusado mesmo, né? O que já foi rebaixado, né? Mas é assim, é da série mesmo, assim, né? O que eu acho legal também, nesse arco final, você vê uns detalhezinhos, por exemplo, a Uhura comenta daquele episódio do beijo, que eu assisti assim, puta, cara, é ridículo o episódio, assim, ele é histórico, mas é ao mesmo tempo ridículo, cara, né, porque eles estão sob domínio mental e tal, e também é legal uma partezinha bem curtinha assim, que o Scott vai visitar um cemitério, e é o cadete, aquele cadete que morre na Ilha de Khan, no segundo episódio, né, aqueles cadetes que ficavam com aquela roupa branca, assim. Então, um detalhezinho, assim, resgatando lá de trás. É um, né, sobrinho dele, né? Isso é bem legal, cara, assim. Né? Então, para quem tem um pouquinho de conhecimento, assim, né, ver esses resgates, assim, é muito valioso, assim. A ambientação é muito legal, cara, da história. Eu queria só comentar, o Peter David, ele, como eu já comentei, ele ainda faz mais um arco de 3 edições, só que ele complementa o texto do Bill Mumin, que é um ator envolvido com Perdidos no Espaço, e depois ele voltaria, anos depois, para fazer uma série de nova geração, acho que chama o Modala Imperative, que eu tenho, mas nunca li. Eu achei estranho aqui, que a gente já ficamos aqui quase uma hora de conversa, colocaram até Doctor Who, e ninguém citou a Legião. Tem nada errado aí não, nessa conversa de vocês? É, porque a Legião tem um encontro com a Star Trek, né? Então, assim, fica até óbvio. Meu Deus do céu. Aí fica muito fácil. Se você quisesse uma coisa mais complexa, eu até entenderia, né? Mas uma coisa tão evidente, tem um encontro, né? Olha, esnobando, meu. Eu coloquei, se vocês olharem, eu coloquei na pauta falando da Legião, mas a Legião do Vildrox, né, a Legião 89, né, que eles têm, acho que passa o primeiro arco, ou o primeiro e o segundo arco da série, e eles começam a se caracterizar como uma frota mesmo, assim, né, igual, vamos dizer assim, igual a frota estelar, né, uniformizados, com padrão, assim, cara, eu adoro isso, assim, adoro, acho legal demais essa caracterização, né, gosto demais da Legião, acho que se for pra falar alguma coisa, assim, é aquela Legião, sabe, L, E, G, né, que ela é toda... Com os pontinhos, assim, né? Que tinha saiu em DC 2000, né? Isso, Legião 89, Legião 90. Adorava isso, cara. E assim, é bem. Ela é bem calcada nesse padrão frota estelar, assim, né? Os alienígenas convivendo e servindo como uma força militar, né? Bom, então, pra fechar de vez, eu quero que vocês respondam aí pra gente se vale a pena ir atrás dessa série. O que, é que vocês acham? É, tem dois encadernados, que é Quem Matou o Capitão Kirk e O Julgamento do Capitão Kirk, que são muito bons. E normalmente são encontrados em... Tem uma série tipo Salvat, que não foi publicada no Brasil, de histórias de Star Trek, e que se ela for publicada, ela certamente estará junto. E tem um encadernado também chamado As Melhores Histórias de Star Trek, que normalmente as duas histórias estão juntas. Só que aí, no caso, é só não são as 12 histórias dessa. O melhor seria você procurar a série da Abril. Ah, eu também acho que vale a pena, né? Achar num sebo aí facinho, vale você importar alguma coisa. Do Peter David tem, inclusive, que eu acho que até um pouco mais fácil de achar, e também é de muito bom, cara, são os livros que a Aleph publicou muitos anos atrás, isso é coisa de anos 80, 90, acho, né, de Star Trek, aquelas capinhas pretas, né, o livro pequenininho, ele é meio ofício, assim, pequenininho, acho que tem um livro ou dois escritos pelo Peter David, e são dois. Um é o Inzad, que é do Riker com a Troy, né, num futuro alternativo, né, termina um futuro alternativo, e o outro, eu não sei se chama Paraíso Selvagem, um negócio assim. Ah, esse Inzad aí não é futuro alternativo, é o Riker e a Troy quando eles se conheceram no planeta dela, no Beta Zed, quando ele serviu lá e ele conheceu ela antes deles trabalharem junto, né, servirem na Enterprise junto. É bem legal essa história. A hora que você falou qual que é, eu lembrei. E um outro, aquele outro do que é com o, também é com o Riker, um planeta gelado, uma coisa assim, né, mas esse do Riker e da Troy é bem legal, cara, assim, né, todos esses, aliás, assim, né, esticando um pouco mais, todos esses livros da Aleph antigos que eles publicaram anos atrás aí, eu acho, de Jornada nas Estrelas, eu acho eles fabulosos, cara, fabulosos, assim, eu gosto demais de todos, cara, né, são livros curtinhos, assim, fácil de ler e só história boa, cara. Eu só tenho aquele do Spock, o Portal, como é? Portal do Tempo. Portal do Tempo. Mas você já deve ter a nova edição, né? Não, eu tenho uma antiga, eu comprei em sebo. Esse mesmo Portal do Tempo, ele tem uma sequência. O Filho do Spock. Isso, que é bom pra caramba, né, meu? Que é um Spock meio Conan, assim. Pô. Aliás, era isso que eu ia falar. De material impresso que saiu no Brasil de Jornada de Estrelas, o único que eu achei foi justamente o que eu comprei, que é esse Portal do Tempo. Essas edições da Abril, tanto essas 9 edições aí que tem a história do Peter David, como aquelas outras encarnações que o James falou no começo do programa, eu nunca vi em sebo, assim, nos sebos que eu já andei quando eu morava em Maceió, ou até em cidades que eu morei, eu nunca vi. Meninos, viu? Meu Deus. Não tem, não é como. É difícil de achar mesmo. Nunca. Não, é coisa de gente velha mesmo, né? É porque a revista da Abril é de 1980, né, rapaz? Certo? Quando eu encontro aí no Mercado Livre, tipo assim, preço inicial, 60 pila. Não, mas esse que a gente tá falando aqui é de 91. Isso eu já comprava gibi. Eu não lembro em banca, não sei se também chegou em Maceió ou coisa do tipo. Como foram poucas, mas em sebo eu nunca vi. Nunca. Zero. Nunca, nem uma edição perdida, nada. Também nunca procurei, né? Mas em sites que vendem. O próprio Mercado Livre também nunca, assim, dando uma. Só vasculhando o site, eu nunca vi não, pra vender essas 9 pelo menos, né? Porque eu concordo com vocês, vale muito a pena ir atrás, por isso que eu falei no começo, é muito bom ler histórias do Peter David, assim, o cara é um monstro, faz falta, tá aí perdido, né, no O Marão 2099, lá da Marvel, né, esquecido ali na coisa que ele fez muito bem, né, nos anos 90, mas tá aí jogado, não sei se ele tá fazendo só isso hoje em dia, não sei se ele fez mais alguma coisa, mas o cara é um escritor assim, fora de série, que merecia mais reconhecimento. Ele entra naquela categoria que eu sempre falo do Tomasi, né? Que é um Mark Waid sem um Reino da Manhã, né? Não tem um encadernado, capa dura pra você chamar de seu. Ainda que o Tomasi tem esse do Batman, né? Esses Batman 952, Batman e Robin, que a Panini lançou há pouco. Ele não tem aquele material vistoso que diz isso aqui na minha lista dos meus 10 preferidos, né? Como ele fez muita mensal, mas sempre daquele que a gente falou aqui, né? Aquela mensal boa de ler, né? Então vale muito a pena ir atrás desse material. Bom, é isso. É futuro imperfeito, né? É, porque a Panini lançou, né? O Hulk Futuro Imperfeito há trocentos anos atrás, né? Mas, sabe, é muito... O cara fez muita coisa também, né? Mas é muito explorado. Não tem, assim, aquele cadernozinho fechado que você diz, pô, eu tenho que ler isso daqui, sabe? É muita fase, né? Leia a fase do Peter David no Hulk. Pô, o cara ficou 16 anos na revista. Não tem como você tirar uma coisa, né? A Panini publicou aquele com o Mark Falente também, né? O ciclo vicioso, uma coisa assim. Publicou alguns anos atrás, que é dele também. Mas é coisa muito jogada, né? E é isso aí, senhores. O que mais sobre Jornada das Estrelas? Vamos lá ver a segunda temporada de Discovery. Eu também nem terminei. Só o Jameson aí, desocupado, rei do gado, que terminou já. Eu não vou começar ainda. Eu acredito que a segunda temporada, sem dúvida nenhuma, melhor que a primeira. Ela tem ainda um ou dois momentos ruins, mas termina bem. É, vale a pena assistir. É, mas para ser pior que a primeira, teria que mudar o nome para Star Wars, né? Bom, amigos, é isso. Muito obrigado. E até uma próxima com mais Omniverso.